9031, solo ao 04, liga à direita. Mantendo me escuta, taxi via Alfa Juliette para o portão 9. Alfa Juliette 9, gol 9031. Brasil 9105 na escuta. O melhor nível seria o 360? Pode ser 34. Bem, está autorizado para Campinas, nível de voo 340, via Pesolu 10. Até Cubada, após o Pesolu 6, Posmu, Alfim, Chomod, o Pesolu 30 em Tite. Nicolás 110, curva à direita, o perfil da Sanvo 1, Leda, Doppler. Corrigindo, são 1 no Leda Mótima. 55 no 4, transponda o controle em 1 no 9, decimal 8. 340, Campinas e Cia, Pesulu na 0, Pubada, Pesulu na 6, Posmu, Confim, Chamódia, Pesulu 3-0, e 7 9. Decolou no 0, direita, são 1 no Leda Mótima, 55 no 4, 9-8. Azul 9-1-0-5. Correto, chamei pronto para o estilo de acionamento, portão 4. Vamos lá. No 561, decolar 206, controle 198, boa viagem. Boa. Boa, Pedro Salvador, bom dia, boa. No 561, decolar mais força. No 561, bom dia, contato radar. Saída salvo 1, nível de voo 360. Salvo 1, 360, boa no 561. De voar Tóquio, no voo 561? Mandei sinal pra Angelina, agora 561. Pois lento. Nova Azul, 9105, posicionamento, portão 4. São quatro autorizados, chame táxi. Amarato, mais um zero. dia, aqui é o Gol, Gol 73, Gol, posição 10 do Pátio 3. 73, Gol, prossiga. Solicita autorização de reboque, uma ordenação para o intra-aero aí, para posição 04 do Pátio Principal. Efficient para ingressar no principal, Gol, 73, Gol. Afirmativo. Taxa à direita, via Índia, no ponto de espera, chama novamente pronto, por 9105. Via Índia, informar a ponta, viu, 9105. Bom dia, Gol no 61, 360 para Guarulhos. Gol no 61, aguarde copo, prepara a subida, salvo 1. Salvo 1, aguardando. Autorizado, né, de colar pistão 0, vento 360 graus, 0 e 9. Ainda cola sua, 9 anos. Motor agora 561. Bom, 561, prossiga. Dando 2-0. Sente. Ano 561 no centro de Recife, ano 28 do sinal 35. Secundária? Secundária 125 do sinal 1. Autorização para ingresso mais principal. Obrigado, até o 4. Matheus. Faz 105, decolado hoje no 4, controle em 198, boa viagem. 198, boa. Bom, no 61, copia. Copia, prossiga. Guarulhos 360, autorizado, VP do Lula 0. Fazão no 0, curva direita, nação, 1, Lida, Mótima. 5507, transponder, controle 198. Barulhos 360, São voando, Leda Morte, Boa Perdu, 1-0. Decola da 10, curva direita, 507, 1-9, decimal 1. Voo 1-1-6-1 na escuta. Prossiga. Só subida novamente, São voando, Leda Morte. São João no Lê da Morte, Bob. Correto, agora sim, chama no flat, o número. Aí 032, oceano, identificação, chegada bom, se se mantém a 4.000 pés, ajuste 1.011. Salvador 1961, nada boa. Posição em A7, pushback acionamento. Portão 7, autorizado, Xantec. Livre acionamento 1961. Sol, é o Golf X-Segu, vamos no tempo do reboque, muito obrigado. Adiós. Azul 9105, centro de Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 2835, 25 horas, o navio 105. Obrigado, bom dia. Bom dia, meu voo. Salvador, bom dia, 3601, sente da Bravo, autorização, Guarulhos. Corrigido, como é? 6601 na guarda de copo, está na subida, salvo 1. Salvo 1, aguarda 3601. Para o táxi voo 9161, a bordo temos 184, galeão alternativa, 4 horas e 20 minutos. Parte 1 no Índia, no ponto de espera, chama novamente pronto, voo 9161. Parte 1 no Índia, vai chamar pronto, 9161. Pode esperar dar 9-0, 9-1. A linha de decolar pistando 0, vento calmo. A linha e decola pistando 0, voa 9-1. São 3601.4. São Paulo, Congonhas, 360 privado, via pêsulo no zero, tempo base após o pêsulo no meio com fora. Decolagem da no zero, curva direita na São Vuno, Leda, Mote. 55 no 1 no transponder, controle em 19.8. Autorizado nível 360, Upper Zulu 10, Fubave Upper Zulu 16, rota conforme. Decolada 10, Tango Udo, Leda, Motiva. Não foi preciso copiar o transponder de controle. Da 3601. Transponder 55 no 1 e controle em 19.8. Transponder 5511, viu controle 119.8 para 3601. Chame pronto na posição 2. Tem 360. Decolar 227, controle em 19.8, boa viagem. 19.8 com controle, 1661, obrigado, bom dia. Bom dia, 1161 da Gol, passa agora 1500 pés no perfil São Bruno. Bruno 1161, bom dia, contato radar na decolagem, saída São Bruno, nível de voo 360. 360 São Bruno, 1161. Bom, 9032, prosseguir na descida para 2000 pés, utilizado procedimento, reporta estabilizado, informa ajuste na 0 no 1. 2000, formará estabilizado na 032. Com 1161, autorizado direto, Lida. Presente, Lida. 1161, obrigado. Estabilizou, 9032 e visual. Gol 9032, completa procedimento com a torre em 118, decimal 60. 8860, gol 9032. Gol 9161, chame centro de Recife em 118, decimal 35, alterna em 1251. 2835, 251, obrigado, bom dia. Bom dia. 2,5 para o IGCA. 19032, pouso utilizar a pista no zero, vento 0 no 0 graus, 2 metros. Inclusive, pouso pista no zero, 9032. Gol 9032, Solos 36, livre direita, taxi via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette para o 08, não se escuta, gol 9032. Fechamento 3601. 6601 no portão 2, autorizado, chame táxi. Ele posicionado, 3601. Do 2849, informação Bravo, pode. 2849, Confios 360, ponto copy. Salvador, Confios 360, autorizado, via Pesolo 21. Decolagem está no zero, curva direita, na ar, Boruno, transição elétrica. 5526, o transponder, controle, Salvador, em 198. Autorizado, Confios 360, Pesolo 21, decolando ao zero, ar, Boruno, elétrica. Transponder 5526, controle 1998 azul 2279. Conecte no próximo 01. Boa tarde. Para o táxi 3601, 135 a bordo, com fins 4 horas de autonomia. Parque da direita, via Índia no ponto de ferro, chame novamente pronto, 3601. Formarei pronto no ponto de ferro, da 3601. Autorizado, chame táxi. Beleza, sossega as 2-8-4. Autorizado a linha de decolar pistão zero, vento calmo. A linha decola da 1-0-3-0. Decolado de 47, controle 19-8, boa. 19-8, bom dia. Controle Salvador, essa 3601, voando 1210, São Bruno. 3601, contato radar São Bruno, nível 360. 360 da 3601. Salvador, profissão, bom dia, oceanero 6075, com informação Bravo. 6075, aguarde o copo, prepara Salvo 1. Aguardando saída de Salvo 1, oceanero 6075. Nath, Azul, 249, PB1, 12, autonomia 4 horas, autonomia 4 horas, alterna com 3. 2849, taxi à direita e chame no ponto de espera novamente, pronto. Parte direita, João Ponte Vera Azul, 2849. Zero pronto, Azul 2849. 2849, autorizado em decolar pistão 0, vento 340 graus, 29. Além decolar no 0, Azul 2849. Com 3601, chama sempre Recife em 128.35. 128.35.301. 2849, decolado 53, com 3198, boa viagem. 19, obrigado, bom trabalho, 2849. NM0 375.4. Bom, 360 autorizado, veio P0 no 0 até Cubaga, após a P0 no meio, conforme. Colagem da 1-0, curva direita na Sanvo 1, no Leda, Mótima. 5-5-3-5, transponder, controle em 19-8. Visão para Congonha, a Presulo 10, Cubaga, Presulo 6, após a condição a rota, decolada 10, Sanvo 1, Leda, Mótima, 5-5-3-5, transponder, 19-8, controle, Xaner 6-0-7. Vai, assume pronto na posição 11. Vai reportar, 229 para Congonhas, pronto, copy. Pronto. Salvador Congonhas, nível de voo 360, via peso 1-0 até pro vale, após a peso 1 no meio, conforme. Colagem da pista 1-0, curva direita, na Salvo 1 no Leda, Mótima. 5537, transponder, controle em 19-8. Cruzado 360, São Paulo, Congonhas, a peso 10 pro vale, a peso 1 no meio, conforme. Decolada 10 com curva direita, no perfil da Sávio 1, Leda, Mótima. 5537198, Bono 229. A subida de Sanvo, Sena Alfa, Novembro, Vitor Oscar. Chame pronto no Pet 3. Chama lá. Sávio 1, no 229. Sávio 1. Brasil Salvador, muito bom dia, eu ando 2535 para Santos Dumont 3.0, para Charlie, para cópia. Charlie, confere 2535, por gentileza, a frequência 1 no 8 decimal 95 para cópia. Nem chegou no 895 para cópia, 2535, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, eu sou 235 para Santos Dumont, 340 do Cinti da Charlie para cópia. Salvador, bom dia, é o Azul 2535 para Santos Dumont 340, 27 Charlie para cópia. Portanto, 2535, mil perdão, já informei 1895, a frequência agora é 1862. 1862, graças, até mais. Azul 2535, autorizado para o Santos Dumont, nível de voo 340, Vieto, Azul 144. Decolagem down 0, curva direita na Sanvo 1, Leda, Doppler. 5540, transponder, controle em 1 no 9, decimal 80. O 540. Bom dia, 972, oceano de identificação, voo Bomed para terça-feira, chegada Bomed 1, sem restrições para 2.000 pés, ajuste 1.011. Bomed para Bomed 1, sem restrições para 2.000, 1.011.